vento vai levar e me levar também para algum lugar além, para algum lugar além. Melhor que bater punheta é só batendo nessa mina. Eu posso não ser agressão, mas ela só que adrenalina. Sou mal visto na cidade por bater na minha mulher. Ela que gosta de apoiar, mas eu só faço o que ela quer. Não quer, não quero ser pretejada. Ela é gostosa pra caralho, de corpo é uma cavala, de mente é uma pirada. No meio da rua ela não para, só pede tapa na cara. Não quero te dar paulada, bitch. Mala freestyle, it's a break, you smile. You crave the pain, stay for a while. I chose this blunt, it's not to my style. But you love that hood. Pirado, vem.